Momentos de amor. Ao vivo! Janice, Robson mandou dizer que perdoa a traição e dedica essa música para você. Tô num motel, com som no talo, ouvindo músicas pra namorar pelado.